Oi, Igor, meu áudio tá bom? Tá bom. Beleza. Eu já falei que sua voz me excita, ô Rufus. Nossa. Mano, pelo amor de Deus, Gabriel. Hoje eu acordei daquele jeito. Daquele jeito. Não, hoje eu acordei cantando I Want to Break Free dançando. Então você já imagina o jeito que eu tô hoje. Essa bicha! E durante a minha Melhor, né? faxina da casa Confortável. aqui, eu consegui ouvir lá no fundo azul, na noite na floresta, a lua iluminou. Eu não acredito no que eu ouvi. Gabriel mudou de time. Hoje eu tô daquele jeito, velho. Eu sei lá, mano. Ah, foda-se, vamos nessa. Vamos começar. Fala, galera! Fala, galera! Porra, Não, traidor do caralho! pera aí, não. É, momento, pé na porta tava na cara, velho. Cansei de ser o último, então eu vou abrir o episódio de hoje. Caralho! Aí, caralho! Não! Quem sou eu pra falar não? Nossa, o Queiroz virou o Ultron agora. Quem sou eu pra não deixar ele? Então vai, abre o episódio aí, Gabrix. Pode começar à vontade. Então, Pode começar. e aí, ouvintes? Aqui quem fala é o Gabrix. Eu, Ah, filé. Me ajuda, por favor. Vê direitinho, vê direitinho. Tá vendo? Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Não consigo, Moisés. Desenha a raquete, Moisés. Desenha aí, você sabe. Vamos lá. Olha só, moleque, deixa ele falar. Vai, Gabriel. Vamos lá, Moisés. Olá, ouvinte. Eu, pode ir? Pode? Pode ir. Pode começar. Então, vamos tentar de novo. Olá, ouvintes. Aqui quem vos fala é o Gabrix. Aê, legal, legal, legal. É. Ah, cara, que bosta, toda vez. Não consegue, né? Acho que é melhor você ser o último, Gabrix. É costume. Vai de último mesmo. Acho que eu achei a entrada do Ei, episódio já. Coloca no banner do ConspiraCast dessa vez, eu no cantinho da sala, riscando o dedo no chão. Bom, um dia vai ser minha vez. Dando aquele chute no ar, assim, e pondo a mão no bolso. Não consegue, né, mãe, velho? Então, vamos lá. Meu nome é Igor e vocês sabem qual que é o videogame preferido do Steve Wonder? Nossa! Sega! Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Olá, ouvintes! Eu sou o Queiroz e está começando mais um ConspiraCast, porque dessa vez o Igor não falou, tá? Filho da puta. It's me, Mario! Olá, ouvintes! Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites, e eu tinha uma frase de entrada, mas depois dessa do Igor eu revoltei. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é o Rufus, o amigo lenhador de todas as noites, e eu só compro um console quando a próxima geração é lançada, pra diminuir o preço, né? Olha aí, Moisés. Vai, Moisés. Oi, eu vim. Sou só eu, Gabrix, no canto da sala. Gabrix tá deprimido. Toca a música do Hulk agora, né? E hoje nós temos uma convidada mais do que ilustre, né, Igor? Isso, acho que melhor do que ninguém você pode apresentar ela. Não, mas eu não sou mordomo, como eu já disse antes. Então, convidada, por favor, se pronuncie. Oi, eu vim mais uma vez, só que de cruz. A Bia, senhora do Lucas, viciada em óculos. Inclusive, gostaria de dizer que semana passada eu comprei 18 óculos no AliExpress. Faliu, né, mano? Já era. Então, é isso. Porra! Então é isso, ouvintes. Acho que com essas informações vocês vão ter um episódio interessantíssimo sobre jogos, sobre consoles e não outras coisas, sobre nossas experiências com videogame. Mas tudo isso. Depois dos e-mails. Vamos para os e-mails. Put your hands in the air. Woo, yeah. Ready, set, go. Então, Queiroz, hoje ó, a gente reclamou no episódio passado e recebemos mais e-mails. Pô, é sempre bom a gente ver que... Duas coisas que eu quero comentar. A gente sempre recebe e-mails de ouvintes que nós amamos, né? É claro, a gente tem que falar que a gente ama os ouvintes pra ter aquela empatia e o caralho é quatro. E, cara, eu sempre tenho que observar isso. Você sempre começa o episódio, o bloco de e-mails falando Queiroz. Não sei, você percebeu isso? Sim, porque eu já tentei falar outras frases, não deu certo, eu não posso começar falando vamos pra mais uma semana de leitura de e-mails porque já pegaram esta frase, então eu chamo pra uma pessoa que responde. Não, obrigado, Vipo, lisonjeado. Eu acho que é mais ou menos o processo que o Gabriel, se ele tentar mudar a ordem vai foder tudo. Porque se eu chamar a outra pessoa, por outra pessoa até, opa, tá acontecendo? Rapaz! Não pode ser. Não pode ser? Onde eu estou? E botou não. Aí? Não, mas tá certo, cara, é melhor do que tentar fazer um negócio e não conseguir, né? Nada mais frustrante. Vai, Moisés. Mas nós recebemos dois e-mails e eu gostaria que alguém lesse aí, porque eu tô dando um jeito da minha voz não sair duplicada. Eu tô dando um jeito. Eu queria muito que o Gabrix lesse o primeiro e-mail. Vai aí, Gabrix. Não. No caso, você perdeu 10 centímetros de pau. Eu perdi tudo, porra. Do Gabriel Menor. Babuindo praticamente. Oh, só uma pergunta. É ConspiraCast ou ConspiraDrops, porra? Já que o Gabriel se recusa a ler o primeiro e-mail, porque acho que ele tá chateado. Eu leio, pode deixar que eu leio, joga em mim. Então, meu amigo gordinho, por favor, leia o e-mail do Pedro Henrique. Aí vem Pedro Henrique. Olá, pessoal do ConspiraCast. Meu nome é Pedro Henrique, estudante de Relações Internacionais de São Paulo, e gostaria de parabenizá-los pelo ótimo podcast que vem melhorando a cada semana. Obrigado. Obrigado, você é muito lindo, Pedro Henrique. Comecei a ouvir o ConspiraCast com o programa de número 12 sobre lendas urbanas. E sim, só agora tomei vergonha na cara pra mandar um e-mail pra vocês. Vou xingar, filho da puta. Mas parece, ele é ouvinte, porque nosso. Ele sabe que a gente... Pede e-mail todo, né? Sem mais delongas, gostaria de deixar aqui uma sugestão de pauta que eu considero muito interessante e acho que resultaria um ótimo programa. Tal sugestão são as estações de números, misteriosas estações de rádio que transmitem números e são encontradas em diversos idiomas diferentes. E na maioria dos casos, não se sabe a incidência dessas transmissões. Obrigado pela atenção. De nada, Pedro Henrique. Obrigado pelo e-mail e obrigado pelo elogio. Mas e aí, o que, que você acha da opinião do cara desse tema? Eu acho que esse tema aí seria muito foda pra próxima sessão de podcasts, hein? Próxima quina, você fala? Próxima quina. Então, acontece que a gente fez uma reunião hoje, da qual você não participou, e eu falei que eu não poderia ir sobre a quina. É. Foda-se, a gente já decidiu tudo. Inclusive, você passa no RH depois, que você tem uma notícia pra você. É. Muito obrigado, Pedro Henrique, pelo seu e-mail. Cusão! Seu porra! Sua reclamação, sua reclamação vai ser enviada pra supervisores. Mas, Pedro Henrique, por que você é desse nível de embotamento, cara? Você ouve desde o 12, nós estamos no 23, cara. Faz 11 episódios que você podia mandar pra gente um e-mail, cara. 12 se contar com o drop. Pois é, cara. Pô, custa, cara. Manda um e-mail pra gente. Eu tô me sentindo um Gabrix agora. Na verdade, 13 se contar com os dois drops, né? 13, confirmo. Porra. Nossa. Olha só. Puta que pariu. Para de choramingar, pelo menos o cara mandou. Fica feliz que ele mandou, pelo menos. Ele podia não ter mandado nada, seu pau no cu. Nossa, obrigado. Rapaz! É, ele mandou legal até, dando sugestão. Eu gostei dessa sugestão do Pedro. Eu gostei. Não, obrigado, obrigado, Pedro Henrique. Por favor, apareça mais. A gente gosta de você. E ganhamos mais um e-mail de um conhecido nosso, né, o Igor? Sim, o Thiago Santos, ele que lá mora no estado de Risos Grandes. Gargalhadas. Eu acho que pra não perder a essência do podcast, o nosso convidado tinha que ler o e-mail. Então, Ana Beatriz, por favor, leia o e-mail do nosso amigo Thiago Santos. Vou ler aqui o e-mail do Thiago Santos. E aí, galera, aqui é o Thiago Santos. Sobre o Conspira Watch 01, vocês levantaram o assunto de podcast ao vivo e foi constatado que é tecnicamente impossível, porém, aqui no sul do Brasil tem um programa de rádio de humor e informação chamado Pretinho Básico, que é praticamente um podcast ao vivo, tendo os mesmos formatos e existe há 8 anos. Teve um erro aqui enfim, tendo uma audiência de mais de 3 milhões de ouvintes. Fica a dica para que vocês ouçam Há pouco, eles criaram o feed, o iTunes e como podcast. Eles têm muitas piadas internas, o programa é das 13 horas é mais de informação e o das 18 horas é mais de humor. Recomendo esse, abraço. Você queria dizer que número 13 persegue a gente, que coisa estranha. Que heróis que traz essas coisas. Mas fudeu, caralho. E eu queria dizer que eu não entendi por que ele falou que tem muito humor nesse pretinho básico. A gente não faz humor, cara. A gente é um podcast sério. Bom, mas obrigado, Thiago Santos, pelo e-mail que você mandou aí. A gente acha válido a recomendação. O que a gente falou no nosso episódio, aliás, vocês falaram, eu não participei, foi que o formato podcast, pra classificar um programa como podcast, tecnicamente ele não pode ser ao vivo. Porque não foi isso que foi dito, Igor? É, porque a gente não chegou a entrar nesse ponto, porque tem todo o lance de feed, e o podcast vem de broadcast mais iTunes, que tem a distribuição. Então, se é por feed, você não vai ter uma distribuição on demand. Então, tem todo esse lance on demand. Fala de novo, por favor. On demand. Ai, meu Deus do céu. So next time, you better talk. Inglês sem fronteiras. Muito bom. Eu gostei. Inglês e espanhol é fisk. Continua, cara. Agora eu tenho um e-mail aqui que eu recebi e eu não joguei pra vocês, porque esse eu quero ler, porque todos vocês vão ficar maravilhados e vão chorar quando eu ler este e-mail. O e-mail é de Carlos Lemes, um amigo nosso aí. Na verdade é um ouvinte, mas ele é um amigo também. A gente não conhece ele, mas ele é uma pessoa legal. Cala a boca! E aí, conspirados. Quando o podcast é bom e feito com vontade, e principalmente respeitando os ouvintes, ele só tem a crescer e a alcançar o seu lugar na podosfera. E nós, os ouvintes, que aguardamos toda semana um novo episódio, sabendo que vai ser melhor que o anterior, só temos a ganhar. Estou aqui para dizer qual a minha surpresa em ouvir os integrantes do Arevercast e do Mundo Podcast, os quais também ouço, fazendo mais um excelente episódio do Conspiracast. Estão no caminho certo. Bom, eu gostaria de deixar uma sugestão a vocês em relação ao e-mail, que eu vou dizer... Esqueci. Como é que lê? Não, embotou. Não, mas sem pontuação é difícil, né? Não sabe de nada. O Mundo Podcast, os quais também ouço, fazendo mais um excelente episódio do Conspiracast. Estão no caminho certo. Bom, gostaria de deixar uma sugestão a vocês em relação aos e-mails e que vou dizer. Eu ouço a leitura de e-mails apenas do Conspiracast, os outros podcasts eu avanço diretamente para o episódio, mas vocês conseguiram tornar essa parte do podcast legal de se ouvir. Bom, em relação à minha sugestão, seria interessante ter o número de WhatsApp para interagirmos na... Nossa! Seria interessante ter o número de WhatsApp para interagirmos, ponto. Na minha opinião, é mais rápido e prático, vírgula. Muitos ouvem os podcasts andando a caminho do trabalho, colégio, fazendo exercícios, e o WhatsApp está ali na sua mão, você está ouvindo, caramba, na sua mão, você está ouvindo e já pode interagir rápido e prático. Fica a sugestão. Ô, parabéns. Pro ouvinte que fez o curso de pedagogia, a gente está precisando alfabetizar. Pera aí, deixa eu tentar concluir o raciocínio. O WhatsApp está ali na sua mão. Você está ouvindo e já pode interagir rápido e prático. Fica a sugestão. Parabéns, sucesso. E quando vai ter o episódio sobre Star Trek? Fica a dica pro Gabriel. Beleza, então até a próxima. Novamente, Carlos Lemes chamando para xinx. Chamando o pai. Eu já respondi que eu detesto Star Trek, mas que se for pelo bem da nação e felicidade geral da galera aí, eu faço. É, que engraçado você falar disso, Gabriel. Olha só, inclusive, vai ser uma quinta inteira sobre Star Trek. Vai ser um episódio só sobre o Spock e as suas orelhas pontudas. É, ouvintes, eu quero informar que por falta de... por incompatibilidade criativa, estou deixando conspirar a cast agora. Não. Bom, mas Carlos Lemes, eu acho que eu não vou dar spoiler da nossa próxima quina, mas ela vai ser muito útil. Nossa senhora, o cara já vem na inovadora, é isso? Vai ser muito útil mesmo. Carlos Lemes, muito obrigado pelo seu e-mail. Você é sempre bem-vindo aí, a sua sugestão. A gente não... eu não sei se... a gente ainda tem que conversar muito pra falar sobre o WhatsApp aí do... pros ouvidos entrarem em contato com a gente, mas terão novidades nesse quesito. Terão novidades. Haverá. Habemos papa. Vai ter um monte de coisa nova aí. Bom, mas Gabriel, já que você tá aí querendo, ansiando por um episódio sobre Star Trek, se o ouvinte quiser pedir mais episódios, como é que ele faz pra entrar em contato com a gente? Você vai lá no seu provedor de e-mail, seja ele da Ball, da IG ou de onde você tiver o e-mail, e vai colocar no contato@conspiracast.com.br. Repete. E lá você vai escrever contato@conspiracast.com.br. E lá você vai escrever o que você quiser, com o tema que você quiser. Vai tomar no seu cu, Gabrix! para com esse xingamento, hein? Porra! Nossa, é assim que você manda e-mail, caralho. Mas, agora... Mas, Botini, como que eu faço pra mandar uma pergunta? Ah, é muito fácil. Pode aproveitar que você já tá no provedor de e-mail e mandar uma pergunta, seja ela qual for, o que for, sobre o que for e pra quem for, pra pergunte@conspiracast.com.br. Mas, ô Lucas, se assim, eu não sei usar o e-mail, o que que eu faço? Eu sou um embotado que não sei usar e-mail e nem consigo ser o primeiro a me apresentar no Conspiracast. Ah, se você como é o Gabriel. Como que eu faço pra entrar em contato com vocês? Se você é o Gabriel ou descendente dele. Esse seria você. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Chão. A gente não incentiva o bullying aqui no Conspiracast. Mas você entra no Facebook, clica na barrinha de pesquisa e digita Conspiracast. É só mandar a pesquisa lá que a gente vai ser a primeira página que aparece. Lá você pode mandar mensagem pra gente, curtir nossos posts, escrever qualquer coisa lá. E a gente pode entrar em contato com você ou não, foda-se. Se você não sabe usar o e-mail, acho que você não merece ouvir a gente. Ou você pode ir pelo link direto, que é qual, Igor? Link direto do Facebook. Ah, facebook.com... Não, peraí. É, Peraí, porra. É que eu tava vendo umas fotos aqui. Putaria! Se você quiser entrar na nossa página do Facebook, você vai entrar em facebook.com/conspiracast. E por fim, Rufus, o barbado lenhador. Eu também não tenho um Facebook, não quero entrar, eu já tô no site. Como é que eu faço pra mandar uma mensagem pra galera? Bom, se você já tá no site, já tá com as suas internet ligado, você clica lá no contato, vai abrir uma caixinha ali de texto. Você pode escrever lá, porque inclusive já vai fazer a correção ortográfica, eu aprovo. Você manda lá o que você quer escrever, sua mensagem do coração e aperta enviar. Eu já fiz isso algumas vezes e os caras reclamaram, mas faça isso. Isso, a gente não vai reclamar mais, a gente promete. Não. Como ser filha da puta, curso. Tira a função do form do site de autocorreção do Google. Não, pra ver o que chega pra gente. Mas assim, o ouvinte que gosta de ouvir a gente, eles gostam de... O nosso podcast, ele sai semanalmente, todo sábado, né, Igor? Todo sábado, e não sei se vocês já sacaram o horário, é depois das 6. Porque é pra você ouvir de noite, aí você não precisa sair de casa, não precisa ir na balada. Você ouve Conspiracast. Ao invés de ficar com a namorada, faz o quê? Ouve Conspiracast. Mas, Botini, eu não quero ouvir o podcast de sábado, eu quero ouvir de quinta-feira. Simples, você vai e faz o download do arquivo áudio. Puta, ninguém vai fazer o gancho que eu queria fazer pra poder fazer o jabá alheio. É que de quinta-feira a gente tem o Whatevercast, cara. Calma. Ei. Quinta-feira é dia de lançamento do Whatevercast, por isso que a gente ouve no sábado. Quinta-feira é dia de um ótimo podcast chamado Whatevercast. Galera boa. Agora, Ander, eu te pergunto, se eu já escutei o podcast, mas queria conversar mais sobre o assunto, queria entender um pouco mais sobre o assunto que foi discutido, aonde você pode buscar mais informações? Wikipedia. Foda-se, eu vim podcast. E que faltas? Recomendo. A gente tá lançando como que eu posso chamar essa... Que nem diria nosso amigo Igor, ele classificou como... Como você classificou mesmo, Igor? A referência bibliográfica? É, spin-off. Spin-off. Então, nós temos agora um spin-off do podcast, que sai semanalmente também, que é o Papo de Corredor, que é um bate-papo sobre todos os podcasts que está em de sábado. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, você vai lá e lê o nosso bate-papo. E só uma coisa que eu não entendi, por que que você comprou 18 óculos? É porque você é pobre? Porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! É pra não misturar, pra não repetir mistura, né? Mas deixa eu perguntar, esse spin-off é um spin-off de frango ou spin-off de carne? Puta que pariu! Não, mano! Ai. Não, mano, não! Não pode ser. Não pode ser. Não, cara, você é burro, cara. Mas muito bem, Igor, nós temos uma nova promoção agora que a gente vai fazer no site, que foi decidida hoje numa reunião super chique, num lugar super chique. Sim. O que é essa promoção que a gente vai fazer com nossos ouvintes pra incentivar eles a mandarem e-mails e ver que é uma coisa legal de se fazer? É a gata Conspiracast. Se você é maior de 18 anos, menina, mande uma foto de biquíni pra gente. Acho que com essas informações a gente pode ir pro episódio. Vocês podem mandar no e-mail. Vocês podem mandar no e-mail igor@conspiraca. Não, mas ouvintes, nós prezamos muito a opinião de vocês. E a gente tá pensando em reformular umas coisas do site. Nós precisamos de vocês. Se a gente quer que vocês mandem uma frase no e-mail. E, tipo, eu não sei quantos ouvintes a gente tem ao todo, sei lá. O máximo que puder, o que vocês tiverem à disposição, participem. Porque vai ser assim, muito simples. Manda uma frase de uma linha, assim. Tipo, não vou especificar quantas palavras, mas uma frase de uma linha. Na sua visão, o que sumeriza o ConspiraCast pra você? É, o que define o nosso podcast? Uma frase falando o que é o ConspiraCast. É simples, a gente não quer um texto, a gente não quer que você fale um feedback. O feedback você pode mandar, mas você manda esse e-mail com o assunto... Qual que é o nome do assunto? O nome da promoção, mas qual que é o nome da promoção? Foi assim, é... Descrição ConspiraCast. Mas... O assunto Descrição ConspiraCast, escreve uma frase que, na sua opinião, descreve a gente. Olha, eu vou ser legal. Se quiser mandar uma mensagem na página do Facebook, pode mandar. Eu vou lá atrás pra ler também, pra facilitar mais ainda. E aí, o que acontece? A gente vai ler todas as frases, a gente vai escolher a melhor. E o escritor, porra, não é um livro, uma frase. Mas o autor da frase, da melhor frase, vai participar de um episódio com a gente. Seja qual foi esse episódio, ele vai participar de um episódio com a gente. E mais, Igor, o que mais? A frase dele vai ajudar a gente a criar um novo logotipo para o ConspiraCast. É, a frase de todos os ouvintes, mas a dele vai ser levada mais em conta, porque foi a melhor e tudo mais. Acho que com essas informações a gente já pode começar o podcast. Você, meu amigo, eu acho assim, para os ouvintes que tem, para que tem a nova geração de ouvintes aí, os mini ouvintes, eles ficam jogando aí no seu Nintendo Wii, ficam jogando no seu PlayStation 3, Minecraft. Isso, ficam jogando esses consoles novos, eles não fazem ideia do trabalho que deu e da evolução que teve desde o primeiro videogame até esse super moderno. A disputa pelo controle 1. Pois é, você perdeu tudo isso, você é simplesmente um babaca que joga essa porra desse jogo seu, eu falei mesmo, caralho. Pequeno otário que se acha gamer só porque joga. Minecraft. Online. Só porque não. Paga R$25.000 num computador pra rodar Minecraft. Só porque joga Candy Crush. O meu celular. É, tem que saber que, olha, muito trabalho pra chegar no Candy Crush. E hoje nós vamos ver a teoria de Darwin para os videogames. Videogame, console, o jeito que você quiser chamar, né? Aliás, o que é um console ou um videogame? Alguém pode me dizer aí? Peraí, deixa eu pegar aqui o meu dicionário e vamos procurar nele. Momento Aurélio, vamos lá então. Console de videogame é um microcomputador dedicado a executar jogos de vídeo que podem estar gravados em disco de leitura óptica, CD, DVD e etc. no próprio disco rígido do console, na internet ou em cartuchos, que pra quem não sabe são as fitas. Sabe aquela que se assoprava? Aquilo é um cartucho. Em tais jogos é possível interagir através de comandos dados por meio de um controle ou comando, usualmente chamado de joystick. Também é possível controlar hoje em dia um console através de comandos de voz e por gesto. As informações dos jogos são processadas no interior do aparelho e disponibilizadas aos jogadores através de uma interface gráfica e sonora, apresentada em algum dispositivo de áudio e vídeo, vulgo televisão. É isso mesmo, isso que é um videogame, cara, um console. E, assim, a gente sabe que tem várias marcas muito famosas de consoles, né, gente? As melhores não estão mais vivas, mas é, realmente. É, até porque a Nintendo já morreu mesmo. O seu cu que a Nintendo morreu, seu viado. Em teoria... Eu não falava da Nintendo, seu filho da puta. Olha aí, vai ter guerra. Começou as brigas. Mas assim, a gente, na hora que realizou esse episódio, a gente gostaria de defender algumas marcas, né? Por exemplo, a gente meio que criou uma disputinha entre as três maiores marcas. Quais são as marcas que cada um de nós vai defender? Igor Amaral, você vai defender que marca que você acha que é a melhor marca de videogame na sua vida? Eu acho que a Sony é a melhor. Quem mais que vai defender um console? Gabriel, você não tinha escolhido ninguém, né, cara? Como não? Eu não escolhi nenhum? Quem que você vai defender? Sega! Porra! Gabriel, eu sou ceguista, caralho! Eu sou ceguista, seu porra! Você já tobar, né? Gabrix. Gabrix iria defender. Alguém? O Gabrix ia defender que série de videogames? Não, mas eu vou apresentar sobre os computadores, né? Os PCs normais, plataformas como a Steam, a Origin e as suas companheiras. Caralho? Estão fazendo um panelaço na casa do Gabriel. Rufus, meu amigo, e você? Qual time você vai entrar em? Que marca de console você vai defender? Cara, eu defendo a marca, que é a marca da felicidade. Coca-Cola? Caralho. O Magnavox que o Silvio Santos vendia no baú da felicidade. Pra mim não importa de qual marca é o jogo, eu quero que ele me entretenha, antes de tudo. Muito bom, muito bom. Então você vai ser o juiz, já que você é tão neutro assim, que tal? Por mim tá válido. Ana Beatriz. Beatriz, minha querida namorada, senhora, que marca de videogame... Cala a boca aí, deixa eu falar com ela, caralho. Que marca de videogame você vai defender? Cara, eu gosto muito da Nintendo. Então, Igor, o que você me diz? Eu tô fazendo papel de host aqui, mas eu quero que se foda. O que você me diz da gente começar a nossa aventura pela evolução dos consoles? Acho que é mais do que certo, porque depois do 1 vem o 2, então a gente tem que começar do começo. Eu gostaria de saber qual que é a diferença entre console e consolo. eu não sei. Até ouve, hoje. Ouve esse episódio. Console que você usou ontem. Ouve esse episódio a hora que tiver lançado, você vai entender a diferença entre console e consolo. Gente, qual a necessidade? Não pode ser. Não pode ser. Bom, antes de começar, eu queria fazer um disclaimer aqui, que pela nossa definição de console, tem uma série que eu considero de videogames que vai acabar não entrando. Porque pela nossa definição, o jogo tem que ser um negócio removível, tem que ser, para um console ser considerado console, segundo a nossa definição, você precisa poder trocar jogos. E num passado um tanto quanto longínquo, existiam peças que só vinha com um jogo, né? Eu gostaria de chamar de console do mesmo jeito, porque era um aparelho, era uma estação de jogatina, só que só tinha um jogo. Por exemplo, tinham máquinas que só tinha o Pong, se eu não me engano. E isso não é considerado console, porque pra ser considerado um console, você tem que trocar as fitas, não, trocar... Não, assim, cara, como não, cara? Foi um dos primeiros, cara. Memória interna, jogos de memória interna. Então, mas... Mas é que tá aqui, tá, né? É tá por na isso. Definição. Esse é o problema. A nossa definição tá falando que tem que trocar. Há jogos de vídeo que podem estar gravados em disco de leitura, no próprio disco rígido, na internet ou em cartuchos. Não foi falado. Não, de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação. Você pode passar no RH. Vai ser encaminhado pro... Não. Primeira geração. Mas Rufus, você que tem a voz tão bonita, aí, falei alto isso, mas você pode falar pra gente qual que foi o primeiro de todos, o avô, o primórdio, a bactéria dos consoles? Cara, segundo a nossa pauta aqui, foi o Meganavox e o Pong. Tá correta essa informação aqui? Faz muito tempo, ninguém... Ninguém lembra, né? Pô. Ninguém daqui lembra mais. Foi sabido que... Eu... Magnavox, que saudade. Nossa, não, brincadeira. A priori foi o Magnavox Odyssey. A priori. Ele era Bordeaux. Na verdade, o primeiro console foi o Magnavox Odyssey. Quem que gostaria de falar mais sobre esse console? Acho que ninguém. Eu tenho uma réplica do Pong aqui. Não é Pong, só que é ele brasileiro. Não é Pong, mas é Pong, entendi. É Pong brasileiro. Quem que deu origem aos videogames? Foi o Nintendinho? Não foi o Nintendinho. Na verdade, o primeiro videogame do mundo foi o Magnavox Odyssey, que foi o primeiro console. Ele foi lançado em abril. Ele foi demonstrado pela primeira vez em abril de 72, cara. Lá perto do lançamento do CD do Led Zeppelin. Mas assim, dane-se. E ele foi lançado em agosto de 72. E ele antecipava o jogo Pong, daquele console console Atari, 3 anos antes do Atari. Então, assim, ele era um jogo muito limitado, mas ele foi o primeiro videogame que existiu. E o que você podia jogar nesse videogame, Queiroz? Pois é, cara, eu não sei. É só o Pong. Eu acho que só o Pong, eu acho que era aquele que você tinha. Era o Pong, é o que eu tenho aqui, é o Pong. Vôlei, Pong, é daquele joguinho de tênis? Não. Aquela, igual aquela mesa de ar, tem, só tem um golzinho e você tem que acertar. Outro é um Pong que não tem barreira nenhuma e um outro aqui que é bem zoado, que é você e o computador só. É muito legal, é isso aí que podia jogar, Rufo, tá satisfeito? Da horão, hein? Esse foi o primeiro de sucesso, né? É, foi desenvolvido e publicado pela Atari. Primeiro que o jogo fez sucesso, porque antes do Magnavox Odyssey, tinha uns mais antigos que nunca fizeram sucesso, né? Que era, o cara tinha que colar uma película na frente da televisão pra dar a coloração do jogo e mudar o cenário. Era sempre o mesmo jogo também. Não, então, mas esse foi o único, o primeiro que vingou. É. O primeiro videogame que vingou. E daí eu já começo a história. É, os videogames, não sei se todo mundo sabe, mas eles têm 8 gerações. Nossa, tem mais geração que Pokémon. Tem mais geração que Pokémon, cara. Caralho. E nós estamos vivenciando, nesse momento agora, a priori nós estamos na 8ª geração de Pokémon. A gente tem que transformar isso no personagem, cara. Nós estamos na 8ª geração de console. Você sabia disso, Igor? Depois de um tempo ficou sabido que a gente estava na 8ª geração. Não, mas é a melhor de todas, essa que a gente tá vivendo, né? É, mas tem muito chão pela frente. Você quer saber como é que foi a primeira geração? Eu queria, eu tive curiosidade. Primeira geração foi a geração de consoles lançados entre os anos de 72 até 77. E entre eles tá o Magnavox, com o jogo Pong, aquele primeiro da Atari, e o Coleco Telstar. Foram os três primeiros aí da primeira geração de videogames. Como a gente vê, o Gabriel já falou pra gente como é que eram os jogos dessa época. Da hora. Uma coisa interessante desses jogos, eles foram retirados de um experimento científico de ressonância, se eu não me engano. Ô, louco, sério? Sério, cientistas que não tinham nada a fazer da vida, programaram de um formato de um... Eu não me lembro ao certo, mas é uma máquina de fazer teste com ressonância, algo do tipo, e os caras começaram a fazer uma programação meio hacker no computador pra poder ficar jogando. Ah, que beleza. Depois eles aprimoraram, desenvolveram um hardware separado, específico, e começaram a vender. E ele já tinha com porte pra 2 joysticks, você sabia disso? É, o meu aqui tá com um fio meio arrebentado, mas tá funcionando, eu acho. Ô, louco, você tem um Magnavox aí? Não, é um Pong. Pô, traz pra Rio Preto quando você vier do ano. Beleza, bora jogar. Não, mas, então, alguém já vivenciou, alguém já teve contato, fora o Gabrix, alguém teve contato com algum videogame dessa primeira geração? Na primeira, não. Não, cara, meus pais não compraram um videogame pra mim, só depois de muito tempo. Só que lançou o PlayStation, eu comprei o Mega Drive. Então, mas você viveu essa época aí? Cara, eu não cheguei a viver. Quando eu me dei conta que era um videogame, já tava na época do Nintendo, do Super Nintendo, na verdade. Então eu não peguei o começo mesmo. Segunda geração. Teoricamente seria a segunda geração, onde começou a popularização do videogame, propriamente dito, que é o Atari 2600. E o Genesis da Sega. É. Na mesma época tinha o Genesis da Sega. E alguém chegou a jogar um Atari? Não. Não, mas essa segunda geração, a segunda geração, né, ela é dos anos de 76 até 84, e começa os processadores de 4 e 8 bits. Começa a ficar um pouquinho melhor o gráfico, a beleza fica um pouquinho maior, né? É, 8 bits não é, tipo... Não, mas já aumenta as cores, né? Já aumenta as cores. Já aumenta bastante. Já não era monocromático, né? Já podia jogar Space Invaders. É. Olha só que beleza. Alguém chegou a jogar um Atari, assim? Então. O 2600. Eu não sei se era o 2600, mas eu cheguei a jogar um Atari. É, eu cheguei a jogar, mas não sei que. Eu era muito novo pra lembrar. Minha mãe tinha um Atari e eu joguei o Atari dela, que ela guardou pro Big Paper. Então, mas esse Atari aí que você jogou, como é que era o joystick dele? Ah, eu não lembro. Eu sei que tinha um joguinho do Bart, do Simpsons, eu ficava jogando. Então não deve ser o 2600, não. Já é o mais velho. Já é o 7800. Já é o mais velho, que já é processamento, já é mais pesado. Você jogou esse aí? Eu? Isso. Chamou de velho? Eu joguei só no emulador, só no emulador, no computador. Por enquanto, ninguém tá aí puxando o saco pra nenhuma das marcas, porque vocês viram que elas não estão presentes. Nas nossas vidas, né? É, como até eu falei, agora. Nessa mesma época aí, foi quando a SEGA, no finzinho, a SEGA lançou o Genesis, que ninguém conhece porque não fez sucesso porra nenhuma, entendeu? Ele era uma bosta mesmo. Mas você tem que defender a SEGA, você tá falando que o console é uma bosta? Mas ele era uma bosta, eu vou defender a SEGA quando for bom o console, esse era uma bosta. Pra você ter uma ideia, nem tinha Sonic ainda nessa época, então era uma bosta. Mas eu queria perguntar uma coisa pro Gabriel Pinguim, você falou que jogava o jogo do Bart, mas era o jogo do Bart porque a capa tinha o Bart desenhado ou era uma porra amarela que você imaginava que fosse o Bart? Não, porque sabia que era do Bart porque tinha um desenho do Bart lá, na capa. Na capa física, né? É, mas na hora de jogar era uma porra amarela mesmo. Uma porra amarela que ficava pichando e tentando matar um ZT. Era alguma coisa assim a história dele. Andar de skate. Terceira geração. Bom, agora é a terceira. Agora nós vamos começar a entrar na terceira geração. E é aí que começa a nossa competição. Coloca o pau, Magrão. Quem que é a melhor marca? Agora começa o tete, né? Bom, a terceira geração começou em 83 e foi até 92. E aí começaram os consoles com processadores em 8-bit, certo? Que foi os primeiros do 8-bit. Melhores do que o da geração anterior. E aí vem os três nomes. Nintendinho. Quem jogou o Nintendinho aqui? Eu não tinha, mas eu joguei. Gabrix, Rufus? Cara, também não joguei. Da Nintendo, a Nintendo vem do lado direito do campo com o Nintendo Entertainment System, mais famoso como Nintendinho. Tá. Do outro lado vem o que eu tinha, o Dynavision, aquele com aquela pistola zoada que você atirava. Não, Dynavision, velho. Porra, não, caralho. Ele, o defensor dos defensores. O primeiro videogame a rodar Sonic na história. Representante da SEGA, o Master System. Caralho, esse eu joguei pra cacete, porra! E aí vem também, né? No mesmo ensejo vem o Atari 7800 da Atari, poxa. Porra, eu também joguei então, caralho! Agora dá uma olhada. Isso que o Gabrix falou da pistola, do Dynavision. Eu ficava andando pela casa, atirando pros lados e eu matando os patinhos. Mas foi aí que começou. Mas é assim mesmo, filho. Foi na terceira geração que veio os jogos com pistola, que nem o Wild Gunman, o Duck Hunt. Olha, quem não jogou Duck Hunt? Duck Hunt, filho. Começou também, teve o primeiro, o legendário, o melhor de todos, o Super Mario Bros. Foi aí que nasceu, no Nintendinho. E Sonic, aquele joguinho Reba da SEGA. Ah, Reba é o cacete. Reba é o teu cu, filha da puta. Bom, comentários, eu queria que alguém... percebam que a Sony não lançou porra nenhuma nessa época. A Sony era uma bosta nessa época. A Sony nem tinha console direito. Se pode se considerar como console. Mas quem que tá grande aí hoje em dia, né? Não interessa. Não, eu quero saber dos primórdios. Eu vivo em 2014. Só tá grande por quê? Porque sugou as outras empresas. Não, porque não se prendeu no passado e só ficando fazendo jogo do encanador. Nem do um ouriço azul. Calma, gente. Vamos lá, Rufus, você que é imparcial, o que você acha desses três consoles? Qual, na sua opinião, é o melhor? Cara, eu acho legal essa divisão. Eu acho que os consoles vieram com propostas diferentes, né? O Nintendo veio com a proposta mais de divertir, de, assim, realmente trazer algo pra te entreter e você poder degustar aos poucos, que no caso foi o jogo do encanador e tal. Tem as musiquinhas, eram interessantes, o cenário mais colorido, assim, eu acho que um pouco mais infantil, e isso não é uma coisa ruim, tá? É só um algo pra você. E em em compensação, o jogo do Ouriço, ele tinha uma dinâmica um pouco mais, eu não vou falar adulta, porque não era, mas um pouco mais teen, mais jovial, porque era um jogo muito mais rápido, muito mais dinâmico, e que não agradou a maioria das pessoas. Por quê? Porque era chato pra caralho. Pronto. Não, cara, as pessoas eram burras, desistiam fácil. A minha visão é um pouco diferente, porque assim, a maioria dos videogames achavam que era só pra criança. As pessoas que jogavam, no caso, sei lá, meninos de, sei lá, 10, 12 anos, não conseguia entender, não conseguia jogar Sonic num nível assim, que realmente pudesse aproveitar. E eu acho que foi por isso que o Nintendo, que o encanador fez tanto sucesso. Não é simplesmente porque o jogo é melhor, é simplesmente porque os usuários acabam aproveitando mais o jogo do Mario do que do Sonic, porque a proposta é diferente e deu mais adesão com a do Mario do que com a do Sonic. Mas eu gosto dos dois, acho o encanador muito bom, divertido, mas eu prefiro o Sonic, cara. Calma que tem chão. Calma. Principalmente porque o Sonic, realmente, o que o Rufus falou é verdade. O Sonic, a cada três fases, você tinha que enfrentar o Robotnik. E eram desafios meio medonhos você matar o Robotnik, porque ele era muito filho da puta. Só pra ilustrar, Igor, é o seguinte. O Nintendinho, pra quem não sabe, pra quem não conhece o Nintendinho, ele tem aquele controle cinza retangular que muitas pessoas usam como capa de celular. Que nem sabe. Nem sabe o que tá. E o Master System é difícil de descrever. Muito difícil de escrever. Ele parece um bumerangue preto, não é? É. Isso, com três botões: ABC, o Start e o direcional. E o Atari é aquele que tinha o joystick com um analógico e um botão vermelho na lateral. É isso. É o consolo. Era... O consolo. Isso que era o joystick do Atari. Não, cara, não era o consolo. Alguém sabe se o Mega Man é dessa época? Ele é da época desse Master System. Eu joguei muito Mega Man na Master System. Ah, e o Bomberman? Eu jogava o Bomberman, eu lembro. Não, o Bomberman é próximo. Bomberman entrou na quarta geração, 16 bits. Jogava no computador. A quarta geração é dos anos de 87 até 96. Inclusive, 87 foi lançado um CD muito bom do Guns N' Roses. E a quarta geração é a geração dos 16-bits, que inclusive teve vários consoles muito fodas. E agora vamos entrar os competidores. O que você acha, Gabriel? Eu acho que essa... Agora a gente vai entrar, eu não vou ser ceguista nesse momento. Eu adoro esse console da Sega, mas eu vou ser bem imparcial. Vai entrar os dois melhores consoles que já foram lançados, na minha opinião. Não por gráfico, por jogabilidade. Eu acho muito que agora... A qualidade agora... momentânea, né? Naquela época, uma qualidade que ela forneceu naquele momento. A época, eles exploraram muita qualidade e ainda por cima eles permitiam que você juntasse com um monte de amigos pra jogar. Isso era possível naquela época. Um monte de amigos, dois por vez, mas um monte de amigos. Então, Lucas, chama seu defensor aí do título. Nintendo, nossa, fabulou. Não consigo... Eu até gaguejei pra falar. Porque a Nintendo é muito foda. Olha, ela traz o Super Nintendo. Que tem um dos jogos de futebol mais clássicos da história, né? Com certeza, mas eu não tenho que falar do Super Nintendo, é o Super Nintendo, porra. Em compensação, do outro lado, a Sega traz ele, o Mega Drive, o jogo que inovou porque ele tirou aquela mistificação de que tudo da Sega é Sonic. Ele passou a ter novos jogos, como Sonic Gen, Sonic Knuckles, Sonic the Hedgehog. Tem vários tipos de Sonic. Não, brincadeira. Foi quando a Sega começou a lançar jogos de Fórmula 1, Michael Jackson Moonwalker. Foi pra esse videogame. E assim, só pra falar deles e não ficar, tipo, excluído que nem... Tem o TurboGrafx. Tem o TurboGrafx da Hudson Soft, porra, e o Neo Geo. São consoles da quarta geração também. Mas é o seguinte, vamos falar dados agora. O jogo mais vendido do Mega Drive foi Sonic the Hedgehog. Pra variar. É, mas em compensação... O segundo mais vendido foi o Sonic. O mais vendido do Super Nintendo foi o Super Mario World, que fala sério. Não, o Super Mario World não tem um aqui que não jogou Super Mario World. Tem alguém que não jogou Super Mario World? Qual que é o Super Mario World? Ele é Tu achou alguém que não jogou Super Mario World? Não, mas é que tem tanto... Eu não sei. É o que ele vai do... O que tem o mapa, pô. Que tem o Yoshi. Eu acho que eu joguei no computador, no Clique Jogos, esse. Tá bom, cara. Okay. Tudo bem. Não. Cara, o cara acabou de responder pro Lucas. Não, eu não joguei no console. Eu não sei, eu nunca joguei no Nintendo. Nossa, o Lucas agora chora. Vai pro meu lugar no canto da sala. Ana, você tá aí ainda? Você falou que não teve um que não jogou o Super Mario. Mas conta como é que começou a ser o padrão de cores dessa época. Porque até no 8-bits, mesmo sendo mais colorido, no Nintendinho, no Master System, ainda era bem limitado, né? Não, com geralmente certeza. Era geralmente RGB ali que a gente tinha. Não, isso. Com certeza. Com o processador de... Nem RGB. Tinha uma limitação de cores, que até foi o motivo de existir o Mario Verde. Isso é verdade. O primeiro Mario, ele não era das cores que a gente conhece agora, azul e vermelho. Ele era verde, a roupa dele era toda vermelha. Ele era amarelo, tinha bigode verde. Tinha um esquema do bigode dele que não era bigode, era nariz, né? Um negócio assim. Só que era muito ruim o gráfico e acharam que era um bigode. Então, mas aqui no 16-bit, inclusive é um negócio matemático, na verdade. Porque quando você consegue... Num processador em 8-bit, a gama de cores que você tem é 256. Aliás, 255 cores. E o preto? Não, 256. Ai. Porque é 2 a 8. Que é 2 a 8. Ah, então no 16-bit vai ser 2 a 16? Isso. Então tem muito mais cores. Caralho, tem cor pra porra, hein? Então dá pra você fazer um jogo mais colorido, mas menos limitado, na verdade. Inclusive, na Super Nintendo é quando começa a ter cores maravilhosas, eu vou defender também. E o Mega Drive passa a ter também gráficos que você desacredita em questão de coloração. Mas é o seguinte, cara, apesar que o Super Nintendo também inovou com Donkey Kong Country, nessa época foram lançadas várias franquias que deram certo pra Nintendo. Então, assim, chupa... Sega. Mas enfim, vou deixar o Rufus agora falar. Bom, nessa época foi comentário quando... dele. Ok, fanboys. Rufus. Nossa, vamos pro próximo. Uma pessoa neutra. É, pode falar ainda dos jogos dessa geração? Não, então, eu joguei bastante Sonic. É, no caso, eu tinha o Mega Drive. Meus primos, que eram muito mais velhos que eu, gostavam de ir em casa. A gente deixava torando o ar-condicionado e passava a tarde inteira, porque não fazia porra nenhuma naquela época. Passava a tarde inteira jogando. E assim, os jogos que eu mais joguei foram Sonic, Mortal Kombat do Mega Drive com muito sangue, diga-se de passagem. E uma coisa que eu não sei se vocês pegaram, que eu acho legal de citar, nessa época foi lançado uns cartuchos que em cima do cartucho você abria e poderia colocar outro cartucho em cima, parecendo um Megazord de cartucho. Era a expansão do cartucho. Isso. E assim, eu jogava muito, muito Sonic. Quando eu comprei esse Megazord, que eu podia jogar com Knuckles e sair subindo em toda a parede, eu me senti praticamente o Homem-Aranha. É, eu fiquei vislumbrado. Desde então, pra mim, o Knuckles é muito melhor do que o Sonic. É, vou especificar, pra quem não sabe, esse Game Shark, ele servia pra você, as DLCs do mundo antigo. Pra quem nunca jogou, era aquele personagem que você nunca jamais ia liberar normalmente, e com o Game Shark, que era o hack, um hack de fita seria, né, você poderia liberar o personagem, uma fase secreta, um artigo diferente, alguma coisa do tipo. E o Rufus falou, era o Knuckles. Meu orgulho agora, deu orgulho do garoto. Um hack entre aspas, né? Que é um hack feito pelo próprio fabricante. Não, a Game Shark era uma empresa separada, só que fazia uma licença, uma coisa junto com a empresa desenvolvedora do jogo pra poder liberar. Era um bem bolado. Era isso, um bem bolado. Fechou o Mas tem uma coisa que, nesse caso, o Mega Drive supera o Super Nintendo. No quê? Você que teve um Mega Drive. Eu nunca precisei fazer isso. Não sei se com você aconteceu. Você já precisou soprar uma fita pra funcionar no Mega Drive? Desculpa, cara, eu precisei muito. Sério, cara? Epa! Eu nunca soprei uma fita pra pegar no Mega Drive, cara. Que isso, cara. Eu nunca soprei Gabriel uma chorando, fita. Cara. Não, não tô, cara. Eu nunca soprei uma fita. Deixa eu falar só uns dados agora. É claro que isso não vai ser parâmetro, mas o hardware do Super Nintendo era melhor do que do Mega Drive por causa disso aqui. A memória RAM principal disponível para o Mega Drive era de 64K. E para o Super Nintendo era de 128. Então a gente tinha o dobro de memória RAM dedicada pro Super Nintendo do que que pro Mega Drive. Além disso, a memória RAM dedicada pra vídeo no Mega Drive era de 64KB também. Agora, adivinha pro Super Nintendo? 64KB de vídeo e 64KB pro áudio. Então ele separa 64 e 128 total e 64 só que separado, né? Então, assim, era superior. Você tem um 64K só pro áudio, só pro vídeo e o dobro de RAM principal. Exatamente. É como se num computador você tivesse uma GPU dedicada, uma placa de som dedicada, a memória RAM, bom, não existe memória RAM onboard. Enquanto que no Mega Drive, você tem só a memória RAM e uma placa de vídeo dedicada, só que uma placa, a placa de vídeo ainda é igual, só que você tem menos, a metade da memória RAM e não tem uma placa de som, então o teu som é pior. Tudo sendo usado ao mesmo tempo, então sempre ferrava, né? Mas, ô Igor, pra quem não entende muito de hardware, pra essas coisas que tá dentro do console, o que esses monte de coisa que você falou significa no geral? Seria a capacidade de diversificar e criar vários formatos de áudio, o vídeo também, né? Não dá aquelas... Eu tinha um jogo no Dynavision que ele legava, cara. No videogame, tava lag no videogame. Cara, era o Tartarugas Ninja, cara, eu ficava numa puta raiva. As telas de load, rapaz, eu entrava em desespero achando que eu ia perder o save. Que naquela época não tinha save, né? Aí você compara aqui, que nem o Mega Drive, ele tem 64K pra RAM principal e 64 pra vídeo, pra áudio nada. Então ele tem que fazer um manage aí, que eu esqueci em português dessa palavra. Gerenciamento. Obrigado. Eles têm que fazer um gerenciamento de principal e áudio com 64. O vídeo ele tem dedicado, no caso. Só que no Super Nintendo, não. Ele tem 128 de RAM principal, ou seja, o dobro. 64 dedicada pra vídeo e 64 dedicada pra áudio. Então ele tá muito mais leve, mesmo tendo o dobro, ele tá muito mais sossegado com RAM. Ele tem praticamente dedicado pra tudo. Mas, ô Igor, eu tava comentando isso porque, às vezes, a gente fala tão empolgado da, entre aspas, da mecânica por trás do videogame, mas tem pessoal que não entende muito. Então, assim, eu só queria deixar claro pro pessoal que, assim, o Super Nintendo, de fato, tinha era fisicamente melhor. Entretanto, isso não necessariamente fazia os jogos dele melhor. Eu concordo que deixava muito mais rápido e tudo mais. Mas não são as únicas variáveis pra ter um bom jogo, né? Não, sabe o que é também? O Super Nintendo fez mais sucesso. Tem um, segundo a Wikipédia aqui, ele era 50 mil cruzeiros mais barato. Ele era popular, né, cara? Ele era mais barato, era melhor e... Qualquer lugar, pelo menos aqui em Rio Preto, qualquer lugar que eu ia, casa de amigo, todo mundo tinha um Super Nintendo. É que vocês são daqui de Rio Preto, vocês viveram sempre aqui em Rio Preto, então vocês conhecem a realidade daqui. Eu vou falar pela realidade que eu conheço de Ribeirão Preto. A casa de todos os meus amigos e primos era sempre o Mega Drive que tinha. Então constata-se que Ribeirão Preto era mais rico que Rio Preto. Um pouco mais. Porque eu não sou de uma galera rica, eu sou de uma galera pobre, mas todo mundo usava o Mega Drive, era Sega lá em Ribeirão Preto, o que reinava, cara. Mas deixa que eu me tornei tão ceguista. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Gabriel. Você acha que a quarta geração acaba aí? Acho que não. Adivinha o que vem agora? O que vem agora? Portáteis. Os consoles portáteis da quarta geração. E eu quero começar falando do Turbo Express. Que porra é essa, cara? É sobre os consoles portáteis que eu queria falar. A hora que vocês falarem do Turbo Express, o Lucas falou do Neo Geo. Lucas. Geo. Oi. O Neo Geo. Neo Geo. Sei, grande professor de geografia. Vai tomar no cu, eu. O Neo Geo é da geração dos portáteis. Era o portátil da Sega. Não, mas aqui tem um outro. O Game Gear da Sega. Também. Porra. Você jogou o Game Gear? Esses dois, os portáteis eu não cheguei a jogar. Vamos esses falar dos portáteis. São os que eu mais choro na vida por não ter conseguido jogar. Eu tenho história de portátil, mas não é o portátil que vocês estão imaginando. Bom, enfim. Na quarta geração, Atari ressuscita, cara. Dá um ressuscite ali. Atari lança o Atari Lynx, que é um puta do... Puta que pariu, cara. É um... Isso é bom? É muito feio isso, cara. Por incrível que pareça, a gente nunca ouviu falar dele. Também não ouviu falar do Game Gear. Mas ele vendeu 11 milhões, enquanto o Game Gear da Sega vendeu 8,5 milhões. Então, assim, chupa a Sega. Ninguém vai falar do Turbo Express? Não, é, a Sega vendeu pouco. Mas a Sega, o Game Gear, eu joguei em emuladores, na Fusion, né? Game Gear tinha uma coisa que nenhum outro console, outro portátil teve na época. Um jogo do Star Wars. Tá, mas qual que é o seu jogo preferido? A sua franquia preferida de jogos? Não interessa. Que foi tema do episódio passado. Não é a franquia preferida, mas não interessa. Não interessa? Não interessa. Vai tomar no seu cu! Vai se fuder! Dá licença, okay, rapaz. Muito bem. Pera aí, alerta de fanboy. Alerta de fanboy. Porque a Nintendo lança Game Boy. Segundo bloco da disputa... Fanboys, eu vou até abandonar. Vamos passar para nossos convidados. Né? Não, deixa eu falar. Game Boy, porra. Aí. A Nintendo lança Game Boy, porra. O Game Boy. Que devo dizer que o Game Boy teve a franquia Tetris, que todo mundo já jogou na vida Tetris. Também teve Pokémon Red, Blue e Green. Que foda, Gabriel. Acho que você não gosta desses jogos, né? Desculpa. Vai tomar no seu cu. E vendeu 118 milhões. De unidades. É, eu fui traído pelo Pokémon. E tem aqui, em 91, data de lançamento, 16 de novembro, Turbo Express. De novo! Ele é, tinha um data card que eu não sei o que foi. Eu não sei nem o que é um Turbo Express. É um walkie-talkie. Deixa eu procurar no Wikipedia aqui. Posso dizer que o Gabriel chupou agora? Porque o Game Boy realmente é muito foda. Não, mais foda que o Game Boy é o Brick Game, que vinha 9999 em 1. Alguém já jogou um Brick Game? Eu jogava, eu comprei um monte desses. Eu jogava o Polystation, cara. Não, eu tinha um Brick Game. Eu ficava semanas jogando. Você ficava jogando do carrinho, né? Não, cara? Eu jogava Tetris, por incrível que pareça. Teve uma época que eu tava bom no Tetris. Eu jogava do carrinho, eu ficava desviando dos carrinhos. Eu não tinha como ter um Game Boy? Eu jogava o Tetris, tinha o do carrinho também. Que eu não sabia se era... Não era um carrinho pra mim. Era um carrinho, cara. Era uma corrida, eu achei que era um homem. Nossa. Eu vi mais os gráficos. Tinha um do helicóptero, tinha um do... Não, esse aí já é muito avançado, o meu não tinha tudo isso. Não, não era um helicóptero, ele fingia que era um helicóptero. Tinha o que de quebrar bloquinho lá em cima, né? O meu tinha 325 variações do Tetris. Nossa. Mas enfim, posso ir pra próxima geração, gente? Sim. Vai pra próxima geração, essa eu chupei. Quinta geração. A quinta geração são os consoles lançados entre 93 e 2002, da era 32-bits e 64-bits. E agora o Gabriel vai chupar muito mais. Não, agora o Gabriel não vai chupar muito mais. Vamos passar a palavra aos candidatos do segundo bloco da disputa fanboy para Rufus Via. Eu tenho que pegar o William Bonner falando, candidatas, acalme esse candidato. Pera aí, deixa eu falar os competidores. Ó. Atari renasce. Atari lá... Ela mas de novo, Atari? Atari lança, sempre tenta, Atari Jaguar, né? Porra. Atari Jaguar. Alguém usou o Atari Jaguar? Videogamezaço esse, hein? Também teve um fabricante chamado Commodore International, que eu não sei que porra que é, que chama Amiga CD32. Deve ser da hora. Também teve 3DO Interactive Multiplayer, cara. Que deve ser... Puta, ninguém... Eu acho que ninguém nunca ouviu falar dessa porra. Dá pra gente falar de videogame jogável? Então vai. Lá do lado esquerdo, do comunismo, do caralho A4, vem Sega lançando... Saturno. O primeiro videogame que eu tive na vida. Sega Saturno, muito bom. Que vinha com todos os jogos do Sonic e o caralho A4. Okay. E do lado direito da quadra, o lado do bem, o lado que vence, vem a Nintendo lançando o Nintendo 64. Nintendo 64, chorei, cara. É o melhor, Saturno... o melhor console da Nintendo. O Saturno, inclusive, bate de frente com o Nintendo 64. Ok, é... Mesma classificação, 64. Além de tudo, tem algo que você tá... Por favor, plateia, candidatas, por favor, já acabou o tempo. Candidatas, por favor. Não, calma que tem mais um. Vem mais um. Agora, a PlayStation nasce agora. Amigo, segura direito o Lucas aqui, senão ele vai pular por cima da mesa. Ele vai pular. E tem o ganhador agora, o PlayStation 1. Nossa, pega o Igor, 1. Porra! Pega o Igor, porra! Que é o melhor de todos. Sony, é verdade. Agora tá o Solid e todos os outros. Ih, me segura, me segura! Ó, oh, Final Fantasy VII, só digo isso. Nossa! Ó, Tomb Raider 1, 2 e 3, só te digo isso. Super Mario 64, Donkey Kong 64, e Star Wars, PlayStation Mario 1, Golf, você Mario Kart, todo mundo, Sonic 3D pai. Blast, Sonic no 3D Play... Blast, Sonic Racer, Sonic Jam, Sonic Knuckles, Sonic Tails. No PlayStation 1 você emulava todos os jogos que Super você Smash jogava. Bros, Mario Party, Mario Golf, Mario Tennis. Posso mandar mais um pra você então? Olha, aquele jogo de futebol que tinha o Alejo, agora esqueci o nome agora. Superstar Soccer. É, Alejo, o melhor jogador do mundo. Ah, é? Vai brincar então? Mas deixa eu só falar um negócio. Sobre, olha só, por que eu falo que a Sega e a Nintendo são melhores que a Sony agora? É porque a gente tinha a mídia em cartucho. A Sega também tinha o CD-ROM, né? A Sega era de CD na época já. Então chupa você também, porque a Nintendo era em cartucho. Ah, mas por que cartucho, Botini? Por que cartucho é melhor? O cartucho, ele reduz o tempo de carregamento. Então você gastava mais tempo jogando. Mas diminui a quantidade de conteúdo no jogo. Ah, claro. Eu quero ficar esperando pra jogar. Eu quero jogar logo, porra. É porque isso. O cartucho já tá semi-carregado nele próprio ali. É, então é foda, ele já é o RAM. Uhum. Ele já é o próprio RAM. Cara, eu joguei tanto Mega Man no Sega Saturno, caralho. Tem algum comentário pra falar sobre os três candidatos aí? Ah, eu tenho aqui, ó, Crash Bandicoot, Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, Castlevania Symphony of Night, Dino Crisis 2, Tomb Raider, Tekken 3, Driver, Metal Gear. Solid, Final Fantasy 8, Silent GTA. Hill, Silicon Filter, GTA 1, 2, Parasite Eve, Tony Hawk. Tony Hawk também tinha pra Nintendo. Eu posso falar vários aqui. Tony Hawk também tinha pra Nintendo. Ah, também eu consigo abrir a lista dos jogos pra Nintendo e falar, se quiser falar. Agora vamos falar dos que você jogou. Ah, eu joguei daqui desses, eu joguei bastante. Dele que ele falou, eu joguei todos. Nossa. Joguei bastante. Só que vamos lá, então. Quantos jogadores podia jogar na Sega, no Sega Saturno, ao mesmo tempo? No Sega podia 2, isso era limitado nele mesmo. Então, foda-se. Quantos o PlayStation podia jogar? Sem multitap. Sem, mano. 100 é 2 só. Toma no cu vocês dois. A Nintendo 64 deixava 4 pessoas jogar ao mesmo tempo. Oh. Sim, é que eu não tive o Nintendo 64. Qual eram os jogos que tinham suporte pra isso? Todos. Não. Ah, como não, filho? Você teve o Nintendo 64? Tive. Eu tenho um pra jogar na tua cara aqui. Eu tive. É verdade. Não eram todos que você podia usar. Não, mas tipo, não preciso de nenhum tipo de hardware a mais pra poder jogar meu jogo com 4 pessoas. Ah, tá. Não, se o jogo tivesse 4 pessoas, dá pra jogar. Mas não são todos. James, 007. 007, tudo bem. Pronto. Acabou. Rufus, tem alguma coisa pra dizer? Cara, eu até tenho algo pra dizer. Porque assim, nessa época, eu tava jogando Mega Drive. Mas foi quando eu ganhei o meu videogame. Mas eu queria falar um pouco do console da Sega. Eu lembro quando eu vi que ele tinha sido lançado, cara, eu fiquei fissurado. Que eu poderia jogar Sonic 3D. Fiquei animadão, mas acabei nem indo atrás. Acho que, se eu não me engano, também tinha um jogo de táxi que eu tinha achado animal na época. Sobre o Nintendo 64, o único jogo que eu conheço dele, assim, que eu conheço não, né? Mas é que eu realmente vivenciei com os meus amigos, era o jogo do Mario. Realmente, era muito legal. Agora você poderia andar pra qualquer lado, mas foi só esse, sabe, que realmente fez sucesso. Assim, lógico, teve outros, teve do 007, assim por diante, mas a esmagadora maioria jogava Mario. E do PS1, cara, desculpa, mas eu tenho que falar. Os caras acertaram a mão, porque eles conseguiram entregar muito jogo divertido e era muito fácil de conseguir. Esses jogos eram simples e, querendo ou não, eu acho que a Sony acertou muito a mão no PS1 em relação aos outros consoles. Mas eu gosto dos três igualmente. Só uma coisa que eu quero fazer uma depois análise... observação também. Uma análise fria. Eu joguei os três videogames. Eu até tava conversando isso com o Queiroz. Além de uma porrada de jogos, porque a Sega em primeiro lugar, muita gente fala, a Sega só tem Sony. Não é verdade. A Sega tem uma porrada de outros jogos, começar pelo próprio Mortal Kombat, que a Sega tem por muito tempo. Mega Man, a Sega teve o Virtual Fighter, Virtua Cop, Die Hard Arcade, teve um jogo chamado Boogie 2, mas o principal... Eagle Fighters também, né? Exatamente. Mas o principal é que a Sega, o Sega Saturn e o Nintendo 64 tinham um gráfico, uma poligonação muito mais bonitas do que a Sony. Você pegava pra ver o gráfico dos dois, era muito mais certinho do que o da Sony. Mas tem um outro videogame, no caso, eu acho que o Lucas não lembrou, que é o GameCube. Não, mas ele é mais... Mas esse é da próxima geração. Ele é combate com o PlayStation 2. Não, é 2001. É 2000. Ele é do 2. Ele bate então, no 2. É, o processador dele é de 128 bits. É por isso que ele tá na próxima geração. Entendeu? Ele foi lançado em 2001, mas digamos assim, ele tá à frente do seu tempo por causa do processador dele. Ah, então. A exceção do Crash Bandicoot, a Sony não fez nenhum jogo com gráfico fodão, né? Isso era o lado bom das outras duas. Então, inclusive o Sonic foi uma grande jogada de mestre da PlayStation, né, cara? Qual? O Crash. Ah, tá. Crash muito forte. Eu lembro de jogar, só que faz muito tempo que eu joguei PlayStation 1. Eu tinha 7 anos, 8 anos. Sexta geração. A sexta geração, eles são os consoles lançados a partir de 98 e eles são marcados por uma grande evolução no processamento, certo? Consoles de 128 bits, processador de 128 bits aí pra cima. E agora vem, eu sinceramente não, eu tenho que ficar um pouco quieto agora porque o meu console realmente perde nesse quesito. A Sega vem trazendo, quem que ela vem trazendo, Gabriel? Ela vem trazendo o último e derradeiro console lançado pela Sega. Esse é um momento que eu vou falar bem triste. O fodão do Dreamcast era um console que dava pau e muito console, era foda. Dreamcast com Worms. Dreamcast não trouxe o Sonic, ele trouxe o Worms. E a Sony vem também, voltando das cinzas lá, né? Porque o Nintendo 64 esmagou o PlayStation 1, mas voltando dali, a Sony lança o PlayStation 2. E eu só digo uma coisa, GTA San Andreas. Não, realmente... Metal Gear Snake Eater. Foi o segundo videogame que eu tive. Não tem jeito, realmente, eu tenho o PlayStation 2. Eu tenho o PlayStation 2 até hoje. Eu ganhei um PlayStation 2 recentemente. Bom, e a Nintendo traz o GameCube. Que, desculpa, realmente, foi mal. Final Fantasy, que foi lançado pro GameCube, foi um dos poucos jogos que até hoje só o da nova última geração que tá lançando agora, que é o Final Fantasy 15, né, que seria, e o 13A e o 13B, que estão chegando ao nível dele, por mim, que eu considero, porque ele tem um conteúdo muito, muito bom, cara. Alguém é fã do Bill Gates aqui? Eu? Bill Gates? Quem é isso? A Microsoft lançou um console também nessa geração, que é o nosso querido Xbox. Com seu primeiro jogo, The Elder Scrolls Morrowind. O grande nome aqui é Halo, né? O Halo até hoje a maior franquia deles. E a série do Skyrim também, né? Morrowind... Só aí, mas depois abriu. Só que o The Elder Scrolls já existia pra computador, era em MS-DOS, então não ficou muito avantajado. Ele continua mais no computador mesmo. Cara, você sabe que essa época... Aí? Então, você tá ligado que essa época... Eu fiquei muito feliz quando lançou o PS2. Sabe por quê? Porque foi nessa época que eu comprei o PS1, cara. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu tinha uma caralhada de jogo. De todos Tudo os pirata, né? Tudo pirata. É... Eu não sei o que que é isso não, cara. Desculpa. Nunca comprei no camelô. Não faço ideia. 50 jogos por R$1. Aí não, esse daí era jogo de fita, pô. Cara, e o bom de você comprar o bom de você comprar console atrasado é que assim, todas as reviews já tinham sido feitas, todo mundo sabia qual que era o jogo merda, qual que era o jogo bom. Então eu, apesar de não poder aproveitar no momento de lançamento, eu acho que eu fui muito feliz, economizei muito dinheiro em jogo ruim e só peguei o filé, apesar de tá frio já, mas só peguei o filé. Tava frio pra quem tava acompanhando ali, mas que nem nessa época eu tinha com o PlayStation 1 também, que eu não tinha o 2, e pra mim era novidade máxima, pô, se o computer. Eu não sei se vocês lembram, mas era mais de R$1.000, era R$1.500 o Play 2 quando lançou? Isso. Quando lançou era R$2.000. Era aquele, o large, não era? O grandão, o caixão. O Slim era quanto? Lançou depois o Slim. Bem depois. Então, ele lançou junto com o PSP. Eu não comprei nenhum dos meus consoles. Eu tudo eu ganhei. E quando eu ganhei o Play 2, eu ganhei o Slim, né? E aí eu tava contando pra vender, porque eu preferia jogar o 64 do que o Play 2. Preferia mesmo, foda-se. E aí eu não sabia, cara. Eu tinha dado um certo jogo te conquistou e te prendeu pro resto da vida, né? Que jogo você fala? O San Andreas, caramba. Ah, tá. É, depois que eu peguei o San Andreas, realmente não deu jeito. Alguém jogou os portáteis dessa geração? O Game Boy Advance, né, cara? Eu nunca vi um Game Boy na minha vida, eu na frente. Eu já vi, mas eu nunca joguei. Eu nunca peguei no Game Boy. Eu joguei de colega meu. Então, portáteis da Nintendo eu já vi todos. Pra não falar que eu nunca joguei, eu joguei um Game Boy Advance, que ele abria a telinha. É o SP. Era de um amigo meu. Tirando isso, nunca joguei nenhum outro console da Nintendo, do portátil. Quem jogou esse Nokia N-Cage aqui? Nossa. Não, isso aí, puta. Watch the porra, cara. Gosto da Nokia, mas eu não sei do que é isso. Tem o Neo Geo Pocket Color. Ah, os portáteis daquela geração. Os portáteis. O Wii não tem nada a ver com aquela geração. O Wii não é dessa geração, mas o PSP e o Nintendo DS é. É, agora eu tô lendo, é mesmo. É, o DS. Depois até o PSP, ele entrou como suporte pra PS2 e ganhou mais incentivo no PS3, que você podia acessar os jogos do PS3, as músicas, os vídeos, via Wi-Fi. Né? E o DS com e seus... E o DS que saiu com o Pokémon... Qual que é o Pokémon que saiu com o DS? Que agora eu não lembro. Heart Gold. Não, Platinum, Diamond, Pearl. E depois foi o Heart Gold e o Soul Silver. Pronto, não preciso falar mais nada. Cadê a SEGA, Gabriel? A SEGA quebrou nessa época. Ah, legal. Já falei, divisão de consoles quebrou, mas continua lançando jogos até hoje. Sétima geração. A gente viveu bastante. Essa geração a gente viveu, porque foi a partir de 2005 que começou a sétima geração. E, tipo, acho que todo mundo que tá aqui já viveu depois de 2005. Já. Acredito que, espero que já, né? Na verdade, eu sou de 2018 e vim de volta pra cá num carro. Meu nome é Alex. Então, cara, a sétima geração é maravilhosa. Porque aí você vê os gráficos se evoluindo de uma maneira tão maravilhosa que beira a realidade. É tão maravilhoso que eu não tenho como comprar até hoje o videogame. É o PlayStation 3 da Sony, é o Xbox 360 da Microsoft e o Nintendo Wii da Nintendo. Peraí, nessa geração já não é mais o 720? Mano. Não. Que 720? Não, viajei. Nossa. Tá certo. Tá usando droga, né? Tô loucão. Você colou agora, hein? Não, mas eu digo assim, cara, gráfico, PlayStation 3 e Xbox 360, tudo bem. Muito bom os gráficos. Agora, em questão de entretenimento, o Nintendo Wii entretém uma maior parte da família, cara. Ele veio com uma proposta totalmente diferente, né? Ele tem uns negócios fitness pra criança. Meus primos são pequenos, eles têm o Wii, né? Tipo, eles poderiam ter qualquer outro videogame. Porque pra eles é mais divertido. Porque tem jogo de tênis, tem jogo de vôlei, tem um monte de coisa assim. Categorizar o Wii introduziu mais pra crianças, né? É. E o Wii introduziu também o conceito de você poder controlar com ações. E não só com apertando botões no joystick, mas sim movimentos. Então, por exemplo, até essa iniciativa que criou aqueles jogos que todo mundo sempre ganha quando tá comprando o Wii, né? Que é o Wii Sports, o... É aquele Just jogo Dance, que vem. Just Dance, que é muito bom. E o Wii Sports, você pode jogar tênis de mesa, você pode jogar o caralho A4 lá, só pra mexer na mão e tal. Golf, tênis de mesa, boliche, acertar o amiguinho que tá do teu lado, né? Quebrar a TV. Tipo, não é puxando o saco da Nintendo, mas lançou o Super Mario Galaxy. E o Super Mario Galaxy, com o conceito de gravidade, cara, te deixa uma jogabilidade totalmente, tipo... Faz você pensar, vira um jogo de plataforma puzzle. Sem mais delongas, é o melhor, cara. Cadê a SEG? Cara, SEG? Cara, eu nunca joguei esse jogo. Vai continuar com essa putaria? Me explica por que, que esse jogo é tão bom, que eu não conheço. Quando o 64 lançou o Super Mario 64, ele tinha... É um jogo em 3D, né? É um jogo de plataforma em 3D. Você vai pelas fases em qualquer direção. Só que o Mario Galaxy, ele leva pra um novo patamar, que você tá na galáxia. Então eles trabalham muito a questão de gravidade. Então tem fases que você passa certas pontes ou pedaços da fase que você passa de cabeça pra baixo, com a gravidade alterada, entendeu? Entendi, interessante isso. Então a experiência de jogo é bem diferente, porque você tem que raciocinar de acordo com a gravidade que tem em determinados locais. Fora que os gráficos são muito bonitos, e então ele, pra um público mais jovem, ele enche os olhos, né? Porque, nossa, é um jogo colorido, bonito. Pra uma pessoa mais velha, ele te seduz, porque pra quem jogou o Mario 3, lá atrás, no Nintendinho, fala, puta, isso aqui é diferente. E tem desafios tão desafiantes quanto isso aqui a gente já enfrentou antes, entendeu? Interessante. E fora que tem fases nesse Mario Galaxy que remetem a jogos anteriores. Então a nostalgia vai sendo dosada aí. Eu acho que, sei lá, na minha opinião, é um dos melhores consoles que tem. Eu joguei muito o Wii, eu gosto também muito do Wii. Ele, mais do que o próprio Xbox e o PS3, por conta exatamente dessa interação que promove. Você vai numa festa de família hoje, você tem um Nintendo Wii, você não precisa ficar. Você pode jogar todo mundo ao mesmo tempo, dependendo do jogo que você tiver. Então... É que é uma coisa que nunca dá certo, né? Não, dá. Se você jogar um jogo de dança, dá certo, que você vai dar muita risada. Não, é assim, no caso, porque eu já fui jogar uma vez o Nintendo Wii, quase quebraram a TV, saíram todo mundo com cabeça roxa, sempre acontecia alguma merda de um bater na cabeça do outro, fazer alguma coisa do tipo. É por isso que quando na minha família o povo vai fazer isso, a gente costuma fazer a dança do... o jogo de dança. Que é tudo sincronizado, né? Que aí ninguém morre, tá ligado? Ninguém morre e você dá muita risada. Cara, eu gostei muito da sétima geração, porque eu comprei o PS2, caralho. Tá certo. Peraí, o que aconteceu comigo? Eu também. Mas falando agora sobre a sétima geração de fato, não, eu não tenho muito o que falar agora que eu pensei, porque eu nunca tive um console da sétima geração. Quem gostaria de falar sobre a sétima geração é a Ana Beatriz, porque ela teve um Wii, só que ela tá dormindo. É, então, no caso também eu posso, como eu ia falar sobre o computador, né? O computador passou batido, né? Na sétima geração. Da área do console, né? Mas o computador, ele já existe, já os jogos dele, igual o que eu tinha falado. O The Elder Scrolls, o primeiro foi lançado, foi o Arena. Ele foi lançado junto com, um pouco antes do Play 1. O jogo inteiro era só sprites que você andava um pouco, ela girava junto com a sua câmera. Era igual o Doom também, que eu acredito que muita gente deve ter jogado. O Doom e outros jogos que você... Eram uns 4, 5, 6 disquetes pra você conseguir instalar um jogo. E era anos pra você conseguir instalar. Até pra arranjar aquele jogo já era sofrimento. Igual hoje, os computadores já... Igual todo mundo acredita que esteja usando o computador pra falar aqui pelo Skype. Ou pra baixar o podcast, mas igual o meu computador aqui. Eu acredito que nunca mais vou comprar um console por causa do meu computador. Os jogos que lançaram antigamente, eu jogo hoje, e os que estão lançando agora, todos estão saindo pra base pra PC. Então, já é uma coisa que tá acabando com a cara dos consoles. É o que eu ia falar, na sétima geração, eu gosto muito da Sony, só que eles ficam um pouco caros, né, pra acompanhar, e eu comprei um notebook... Meio pirata, né? Meio pirata é a coisa mais linda. Comprei um notebook aqui que tem uma plaquinha de vídeo muito generosa. Então, joguei tudo, muitos jogos da sétima geração, só que fui pro computador também. Eu cheguei a jogar alguns jogos do PS3. Eu tenho 2, 3 amigos em Ribeirão Preto que tem o PS3. Começaram a trabalhar, juntaram dinheiro pra comprar o PS3. Não tinha carro, mas tinha um PS3. Tá certo, mano. Não tá tenho certo. Carro, não tenho teto. Enfim. Mas o PS3 com todos os jogos eu tenho. Eu cheguei a jogar, inclusive, também com meu primo que morou muito tempo nos Estados Unidos, voltou pro Brasil com o PS3. O gráfico do PS3 é o que mais atrai. O próprio Igor brincou, Heavy Rain. Heavy Rain é o jogo dos jogos pelo PS3. São 17 finais possíveis, 17 combinações possíveis de final. Tudo que você faz é possível de mudar o seu final. Então, assim, o PS3 mudou mesmo o conceito de jogo. Porém, eu acho que a sétima geração promove um isolamento das pessoas que jogam. Que nem, quando a gente começou o podcast, a gente tava falando do Super Nintendo. Lembra quando a gente falou daquela... Inclusive, não só o Super Nintendo, mas o correspondente da Sega, né, Gabriel? Qual que é? Mega Drive. O Mega Drive, que todo... Você fala que juntava a gente na casa pra jogar. Vamos passar a fase... Vamos pra passar de fase, mas vamos passar assim. Morreu, passa. Passa o controle. É. Então, promover uma interação melhor entre as pessoas. É uma regra universal, né? Mas eu acho assim, na sétima geração eles não promovem isso. A maioria das coisas que acontecem pros consoles de sétima geração, ou é online, e pra você ter, você tem que jogar online, então ele promove mais a distância entre os jogadores do que a proximidade. Aí é que eu vou defender um pouco a sétima geração. O PS3 tem um jogo que te permite fazer esse de morrer ou passa. Chama Uncharted, é um jogo de fase. Não só ele, né? Tem vários outros. Todos podem ser de... Mas que eu falo conheço, assim, o que eu conheço seria esse, sabe? Mas eu falo assim, no PS3, as características melhores, os... Como é que chama? Features? Agora eu não sei falar features em português. Os features. Foda-se. Okay. Não, os features melhores, eles são online. Não. Isso. Sei lá. Características. É, os melhores são no online. E aí não é, sabe? Perde um pouco a essência de você jogar no mesmo ambiente. Ah, mas sempre tem o FIFA pra você jogar com os amigos. Mas não tem o Alejo. Ah, mas também. Sou ceguista, mas eu joguei muito International Superstar Soccer, então eu tenho que defender. Não tem o Alejo. Oitava geração. Não, eu realmente não cheguei a jogar. Quais são os consoles de oitava geração pro pessoal ficar bem claro? É o PS4 e o Xbox One. E o Wii U. O Wii U, né? É, que ninguém lembra. Não, aí tem o 3DS e... Aí tem o portátil, os portáteis também, que são o 3DS e também o da NVIDIA, né? Que é aquele... É um controle, parece de Xbox, só com uma tela e consegue jogar jogos de computador, né? É, ele, na verdade, espelha o jogo do computador no teu device ali. Porque ele não, sozinho, ele não roda o... Ele não tem jogos específicos pra ele. Não, ele tem que usar um... Tipo, você tem que ter uma máquina ainda pra você espelhar ali, mas você pode jogar deitadão. E também o que tá ainda nem foi lançado também, pode ser considerado a oitava geração também, é o Steam, né? O console da Steam que ela tá lançando pra você conseguir jogar jogos de computador, da Steam mesmo, mas de forma... Como um console, você liga na internet, coloca no computador, na televisão e joga como se fosse um console normal. Nossa, ô Gabri, deixa eu só perguntar uma coisa. Perguntar não, né? Fala sério. Dá uma dúvida. Esse console da Steam, puta ideia de rico, né? É, velho, isso daí é verdade. É igual eu ligo o meu computador na TV e fico jogando os jogos aqui. Pra mim não tem diferença nenhuma. Só um desabafo, pode continuar, Não, mas também tem o... Na oitava geração também tem o console da SEGA. Opa, não tem. Verdade. A SEGA falhou na sexta geração e sua piada já perdeu a graça. Putz, coitada da SEGA, né, cara? Sim. Então, não tem mais o console, mas a SEGA continua mandando jogos. Correu pra chegar, não, né? Não, a SEGA lançou recentemente pra computador o Sonic 3000. Nem só o Sonic, mas lá no Japão, ela continua lançando jogos de... jogos que seria, podemos dizer assim, jogos de anime. Jogos de reprise de um filme, alguma coisa assim. Lá no Japão é bem comum fazer um jogo reprisando um anime, um desenho animado, alguma coisa. E ela continua com essas... É, ela parou com a divisão de consoles pra afundar mesmo, enfiar o pé. Ela prefere agora lançar seriado, patrocinar outras coisas do que produzir consoles. Ela já viu que não tem mais... Eu acredito que pra todo mundo, não existe uma forma mais de alguém criar um console que consiga entrar no ranking dos consoles momentâneos, que não tem mais como, eu acredito. Até tem, mas o gasto vai ser muito grande pra daqui dois anos ter que lançar outro melhor ainda. É por isso que o computador tá aí, porque ele se ele muda, né? Você tira a tua placa, põe outra, pronto. Tá na próxima geração. É o que eu fiz há 3 meses atrás. Então, é o que tá acabando, tá começando a fadar ao fim dos consoles ultra avançados, é exatamente isso, o avanço do computador. Porque Não compensa mais também, né, cara? Vocês já viram o Xbox One, se vocês verem as especificações dele, todas as peças internas dele são peças de computador. Processador específico de um computador, essas coisas. Então, eu acho que já, até se não me engano, na TGS, eu não sei, os jogos do Xbox One, eles estavam com medo de dar problema no console, eles estavam rodando ele no computador. Sim, no computador escondido do lado do console. Só cheguei a ver. E é o que aconteceu também do videogame desses novos saírem tão caro, porque, tipo, teoricamente pra você montar um computador é fácil, porque é você que tá montando. Você não precisa distribuir milhares de computadores. Então fica barato. Só que, tipo, a Sony, pra lançar um PlayStation 4 no nível de um computador, ela tem que distribuir construir isso. Então fica muito caro pra ela. Então um videogame chega aqui a 4 mil reais. É até entendível por que ele chega aqui nesse preço. Com mas 4 mil reais você monta um computador que roda jogos que de repente no PS3 você vai poder rodar, com gráficos muito melhores do que você rodaria no PlayStation 3. Não, com 4 mil reais você monta um computador pra mais uns 6 anos. Fácil. É só comprar uma Titan, que você não precisa até a 12ª geração, você não precisa comprar peça nova. Ah, mas eu ainda acho que o Magnavox é o melhor Titan. Faz um SLI aí, põe um water cooler, já era. Eu ainda acho que o melhor console de todos, vou defender agora de verdade. Cada um com seu console, cara. Vou defender então, é aquele que você vai no shopping com um monte de amigo e tem um fliperama do The King of Fighters. Aquele é o melhor console de todos. É jogar Street Fighter com a mão engordurada pra dar... Pra dar Hadouken. Videogame, infelizmente, o videogame tá fadado a acabar. Tudo bem que na casa de quem tem mais de 20 anos, onde você for, vai ter sempre um videogame esperando. É mais de 15, na verdade. Porra, vou na casa de um amigo, tem um videogame lá, o cara tá com um videogame antigo. Ô, achei meu videogame aqui, cara, olha só. Eu tenho um Magnavox. Bora jogar? Joga mesmo. Vai juntar tudo e jogar mesmo, cara. É sério, eu vou, se eu achar esse videogame, eu vou levar e vocês vão ter que zerar ele. Demorou, mano. Vocês vão ter que zerar ele. Pra zerar ele, você tem que fazer 99 pontos. Falando isso agora é um ponto legal. Tipo, todo mundo tem as brigas, tudo. A gente sabe que a Sony é melhor. Sabe que a SEGA parou por causa de incompetência, que a Nintendo continua só, aí. Só pra não humilhar. Só pra não humilhar a Nintendo e a SEGA resolveu. Não, vou parar por aqui pra... Ok, muito bem. Vamos passar para o 15º bilionésimo vezes 10 a quinta bloco para leitura de alguma coisa. Porra, Gabriel, você tá... O Gabriel, você tá tentando. O Gabriel tá com muita vontade hoje, cara. É isso que eu tô brincando, cara. O Gabriel quer ser o primeiro hoje de alguma forma. Não, mas o que eu ia falar é que assim, tá, a gente tá brincando, tudo, mas... Não tô não, falando sério, me entendo muito melhor. Não, por isso que eu tô fazendo essa gracinha, porque eles tão... É fanboy briga mesmo, briga de fanboys daí. Mas, não. Tipo, na nossa época, a gente tinha muito mais apreço pelos videogames. Tipo, tudo bem, eu queria muito um PlayStation 4, os jogos. Não tô discutindo se os jogos são melhores ou não, mas... Parece que a molecada de hoje em dia não tem mais esse amor pelo videogame. Não sei se é porque é mais fácil conseguir, ou se porque na época a gente era pobre e tinha o único videogame ali. É que a gente... Era o Magnavox. Nós vimos a evolução, né? Menino, amiguinhos, né? Os miguxim pequenos que eu conheço criticam o gráfico do GTA 4, o gráfico do GTA 5 que saiu pro... Caralho, mano! Mano, não, do cara, céu, 5? O gráfico do San Andreas é o melhor. Dá vontade de pegar meu emulador de PSP e mostrar o GTA 1 e afundar até o final do esôfago. Não, tipo, o cara criticar o gráfico, tipo, por exemplo, do GTA San Andreas, tudo bem. Não, pra mim o gráfico do San Andreas já era assim, muito... Já era foda, mas cara. Criticar o gráfico do GTA V, aí o cara quer demais. Isso é uma coisa que realmente me entristece muito sobre esse negócio de console, porque o primeiro videogame que eu tive foi o Sega Saturno. E eu fiz, quando eu ganhei o meu Play 2, eu dei o meu Sega Saturno pra um primo meu, e foi o cara que teve Master System e Mega Drive. Eu dei o Saturno pra ele, e eu tô com raiva dele até hoje, porque o filho da puta deu pra um blog o meu Sega Saturno. Achei que ele tinha enfiado no cu, Sega Saturno. Não, eu preferia que ele tivesse enfiado no cu. Samuel, se você tá ouvindo, eu te odeio, seu filho da puta. Samuel. Pedro, me dá meu chip. Eu vou mandar na lata, Samuca, seu viado. Então é isso, ouvintes. Eu acho que depois de toda essa informação... Foi uma quina nerd essa que a gente fez. Briga de fanboy. Teve tapa, discussão, cartuchada na cara. Segura um. Não. Vai dar um abraço aqui, vai. Tá, um pronto. Obrigado. Aí. Deu empate, mas a SEGA é melhor. Empate. Deixa 3 consoles pra competir, pô. Para. Mas é para. Isso. 3 consoles, empate. Vai tomar no cu. Não, empate entre SEGA. Ok, continua. Ok, fanboys. Não, ainda bem que não tinha nenhum cachista e nenhum sonista. protagonista aqui, imagine. É isso, ouvintes, eu me despeço. Meu nome é Igor e eu estou sem frase, sem ideia, e eu digo Wolverine, Agents of S.H.I.E.L.D. agora. Adeus, ouvintes, eu me despeço. Meu nome é Queiroz e eu digo o seguinte, nunca desista de viver, porque você pode encontrar pela frente cogumelo verde. Nossa! Um chá de cogumelo. Adeus, até mais, ouvintes, eu sou o Gabs e eu quero dizer que um anel vale mais do que uma moeda. Até mais, ouvintes, e eu queria falar que o melhor jogo é aquele que te diverte. Sempre com frases motivadoras, muito bem. Um homem neutro. É um homem neutro. Um homem de Deus. É Jimmy neutro. Além de bonito, é um homem de Deus. Ô, Gabrix, fala tchau logo pro pinguim parar, pelo amor de Deus. Saindo do meu canto escuro, adeus, adeus não, né? Tchau, ouvintes. Adeus não. Adeus não. Adeus não, porra, eu sou ateu. Eu sou satã. Ok, deixa eu voltar pro meu canto. Não consegue, né, mas... Não consegue. Gabrix foi embora, tá, ouvintes? Mas eu deixo pra vocês uma pergunta, pra vocês responderem para o episódio que vem. Qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram? Em qual console? Isso, manda a resposta que a gente vai ler. Pode mandar Facebook, pode mandar no site, no comentário, e-mail, que a gente lê. Claro, é isso. A gente vai anotar todos, colocar numa planilha, colocar fogo e fazer mais nada. Não, Gabrix, tchau, Gabrix. Eu tiro embora, Gabrix. Gabrix faz essas coisas de ritual de Satã aí. Porra, meu, cara, tem que fazer satanismo, mano. Mas é isso, adeus, ouvintes, até a próxima. E a senhora do Lucas tá dormindo, né? Muito tempo atrás. Se despeça como se fosse sua senhora, Lucas. Ficou-se sabido depois que ela tava dormindo. Sabido que ela estava dormindo. Mais ou menos assim. Tchau, ouvintes, eu sou a Bia e a Nintendo é melhor. Ah, isso aí, obrigado. Não, peraí, cara, quem que foi que acessou a conta do YouTube e comentou num vídeo do One Direction? Que? Como? Ô, louco. Caralho. Que doido. Foi a conta do ConspiraCat? É. Que merda, mano. Foi a Fer. I love you guys. Nossa. Que nojo. Vão achar que a gente pratica meinha. Que nojo. Puta, que merda. Não. Vamos. Eu quero a morte. Apaga esse YouTube. Apaga essa conta. Exorcista. Eu quero a morte, ouvinte. Eu quero a morte. Ô, Gabriel, manda mensagem assim pro Lucas. Fala pro problema dele que amanhã não vai dar pra ir na academia desse jeito. Amanhã não dá pra ir na academia. Que o problema dele tá atrasando o nosso podcast. Pergunta pra ele se ele enfiou uma litrão ou uma normal. Boa! Ô, viado. Acabei de mandar. O povo acabou de perguntar aqui. Você enfiou uma long neck ou você enfiou uma litrão? Caralho! Ele enfiou uma garrafa da... Nossa senhora! É uma garrafa de champanhe da Fórmula 1 que você socou no cu? Aquela garrafa é gigante, né?